Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor sempre em meus lábios, minha alma se glorifica. Cantemos juntos, que os aflitos ouçam e se alegrem. Exaltemos, celebremos seu grande nome. Ele é nosso refúgio, nossa salvação. Quando clamamos, Ele ouve nossa voz. O Senhor é bom, nele temos nossa fé. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. De todos os meus temores, Ele me livrou. Olhem para Ele, sejam radiantes. O rosto não mais conhece o vazio. Exaltemos, celebremos seu grande nome. Ele é nosso refúgio, nossa salvação. Quando clamamos, Ele ouve nossa voz. O Senhor é bom, nele temos nossa fé. O anjo do Senhor ao nosso redor nos livra do perigo, Ele é tão doce. Temam ao Senhor, vocês, seus santos. Nada falta aos que buscam no caminho. Exaltemos, celebremos seu grande nome. Ele é nosso refúgio, nossa salvação. Quando clamamos, Ele ouve nossa voz. O Senhor é bom, nele temos nossa fé. Guarde sua língua, afaste o mal, faça o bem, busque a paz. Os justos clamam, Ele ouve. O Senhor perto dos de coração quebrantado. Exaltemos, celebremos seu grande nome. Ele é nosso refúgio, nossa salvação. Quando clamamos, Ele ouve nossa voz. O Senhor é bom, nele temos nossa fé. A desgraça atinge o justo frequentemente, mas o Senhor liberta, Ele é justo. Todos os que nele encontram refúgio escaparão do castigo. Que privilégio! Celebremos seu grande nome. Ele é nosso refúgio, nossa salvação. Quando clamamos, Ele ouve nossa voz. O Senhor é bom, nele temos nossa fé.